levanto os olhos como os servos à mão do seu Senhor, esperando em ti, meu Deus amado. Vem, tenha piedade, é meu clamor. Tem piedade de nós, ó Senhor. Estamos fartos de desprezo e dor. Nossos olhos em ti com fervor. Vem, Senhor, renova o nosso amor. A nossa alma clama em aflição, farta da zombaria e do desdém. Mas em ti encontramos a direção, a esperança que nunca nos deixa também. Tem piedade de nós, ó Senhor. Estamos fartos de desprezo e dor. Nossos olhos em ti com fervor. Vem, Senhor, renova o nosso amor. Olhos em ti, Senhor, até o fim. Aguardamos a tua luz em mim. Em meio à dor, eu confiarei, pois tua presença é o meu viver. Tem piedade de nós, ó Senhor. Worship, a no chip tuas bepenha.